Cristo, representando a capacidade de renúncia aos interesses pessoais para a edificação do bem comum. E uma coisa interessante, meus amigos, se nós bem observarmos como espíritas, analisando essas questões todas, vamos perceber claramente que nós estamos na Terra com a finalidade precípua de conquistar as marcas do Cristo. É para isso que estamos aqui. Dores, atribulações, dificuldades, problemas, tudo aquilo que acontece no mundo, tudo isso surge como lixas grossas que desbastam as nossas imperfeições para que nos habilitemos a conquistar as marcas do Cristo. O sacrifício dos nossos interesses pessoais em favor do bem comum. E certamente, muitos de nós, quando na espiritualidade, antes do mergulho na carne, teremos elevado o pensamento em oração, dizendo assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador sem rumo, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres e colheitas sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero o trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destaque, sem nome que se olvide no bem. E se um dia uma cruz de pedras e agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enlei. Ajuda-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeia entre o bênção de fé e preces de perdão. Não consintas que eu torne ao tempo morto da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. Jesus nos abençoe.